O que nós estamos fazendo esta manhã com o FEX não é uma iniciativa de uma instituição religiosa, mas sim a reprodução de um ato que simboliza morte do velho e vida nova. O que nós estamos fazendo com o FEX esta manhã está registrado em Lucas capítulo 3, que nos diz: aconteceu como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu, que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. E esta manhã, a mesma fala é direcionada para você, Fex, que como Jesus, para cumprir a lei, se sujeitou de livre e espontânea vontade para esse ato simbólico do batismo. E essa mesma voz de filho amado hoje ressoa no seu coração. Você é um filho amado que se tornou um irmão amado e que se tornará um homem amado, não só pelos seus, mas também por todos aqueles que ouvirão as boas novas da tua parte. Portanto, eu te pergunto: é de livre e espontânea vontade que você aceita ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Então, para a alegria da nossa comunidade e para louvor do nosso Deus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.